Expresso. Ouviu? Gostou? E nesta edição eu recebo aqui a Maria Célia Pereira Ruiz, diretora da MC Informática. Tudo bem, Maria Célia? Seja muito bem-vinda ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio e todos os ouvintes. Prazer estar falando com você, viu, Maria Célia? Obrigado, prazer todo meu. Eu quero saber, pra gente começar esse bate-papo, conhecer um pouquinho da MC Informática, né? Quanto tempo surgiu a escola? Conta pra gente um pouco dessa história, Maria Célia, por favor. Olha, nós começamos em 1992 com a escola da tilografia. Na época era coisa do momento, né? E aí eu fui acompanhando a tecnologia, certo? Ministrei aulas com máquinas eletrônicas, máquinas elétricas, surgiram os computadores e nós fomos acompanhando. Hoje a meninada nem sabe o que é máquina de datilografia. Não, já tá no museu isso, já, com certeza. Como é que passou rápido, né? Passou. 92, tá falando? Sim, 24 anos. Precisamente 27 de abril de 1992. Eu me lembro das máquinas de datilografia. Mas antes disso, como é que surgiu essa ideia? Vamos montar uma escola da tipografia? Sim. Como é que foi? Meus filhos já tinham uma idade já, assim, que permitia eu trabalhar, certo? E eu sempre gostei de ensinar, eu amo essa minha profissão. Aí fui me especializando, observei que Guaranésia não tinha uma escola da tipografia e nem de informática, né? Depois, com o passar do tempo. Aí eu fui acompanhando e veio a ideia de oferecer isso para nossa cidade. É muito diferente ensinar datilografia e ensinar a questão da informática ali? Com certeza, porque a datilografia era aquela coisa bem assim... Sistemática, só aquilo ali, pronto, inclusive, né? Eu encontro com alguns alunos, eles dizem que... Nossa, você judiava, hein? Mas só que hoje eu digito super bem. Sabe, era da pedra, né? Hoje nós continuamos com a datilografia, mas teclado, na digitação, né? Que nós chamamos de digitação, que é bem mais prático. E mais fácil também de aprender? Sim, com certeza, é bem mais fácil. O público, para ensinar é diferente, claro, né? Datilografia para o teclado. O público também era diferente? Porque o público parece que naquela época não tinha tanta informação igual hoje tem, né? Sim, eu tinha muito concursos na época, entendeu? Então, que exigia datilografia e eles eram cobrados por toques. Inclusive, hoje, ainda existem esses concursos, principalmente na área jurídica, certo? Os auxiliares, né? Sim. Então, eu fazia o teste por minutos. Quantos toques por minutos de acordo com o concurso. Inclusive hoje nós continuamos fazendo esses testes por minutos, mas em relação à digitação. Mas como é que é essa história de toque? Explica pra mim. Quantos toques a pessoa dava? Sim, cada letra que ele digitava, que ele datilografava, né? Eu já acostumei tanto com a digitação. É a datilografia. Cada toque, um acento, um espaço. Considerar. E somava quantos toques? Quantos toques a pessoa conseguia dar em um minuto? Ave Maria, faz tanto tempo. 24, uns 100, 132. Digitava assim, datilografava bem rápido. Você tá me pegando, porque eu já tô tão na época da digitação, né? Tá mudando tudo, mas aqui é algo curioso, né? É muita coisa, né? Sim, com certeza. Pra digitar ali quase 2 toques por segundo. Sim, né? É um orgulho pra mim encontrar com esses ex-alunos que são profissionais, assim, bem-sucedidos hoje, que dizem que hoje eles sobressaem e digitam com todos os dedos, né? Isso é legal, porque é normal a pessoa digitar também, catando milho com 2 dedos, Isso. Maria Célia, mas aquele pessoal lá de trás, tá? Tem todo esse... você se sente orgulhoso. Mas e essa moçada nova agora? Qual que é o público da MC Informática? Quem tá chegando na MC Informática? Sim, nós temos a partir de 4 anos. A partir de 4 anos? 4 anos, sim, nós já temos cursos lá. Então, são os adolescentes, a terceira idade... Procura também? Procura, a terceira idade adora, eles querem, assim, sentir mais segurança no Facebook, por exemplo, né? No WhatsApp também, nós damos treinamento, porque às vezes os familiares não têm tanta paciência de ensinar, eles queixam muito, como faz isso? A pessoa não tem paciência, ela vai lá e faz pra ela. Não ensina, certo? Né? Então, nós procuramos fazer... nós temos técnicas, né, para deixar a pessoa mais segura. Os profissionais já inseridos no mercado de trabalho, que eles nos procuram para atualização, né? Precisam se atualizar, porque a tecnologia hoje, do jeito que rápida, nós estamos, né? E as pessoas que querem ser inseridas também no mercado de trabalho, então, nós damos indicação também, sabe? Sempre nós somos procurados para indicar quem está preparado, sim. Nós tô precisando indicamos. De um funcionário assim. Aí vocês indicam. Isso, nós queremos um profissional, passa as características e nós indicamos. Mas falando desse jeito, vocês atendem crianças a partir de 4 anos. Sim. Tem um público lá de mais idade. Aham. Uhum. Vocês têm que ter uma gama de cursos ali muito grande. Sim, nós temos mais uns 100 cursos disponíveis. 100 cursos. Sim. Nós trabalhamos com a metodologia Advance, nós temos uma parceria. E nós, então, temos disponível hoje na escola, sim. Aí a pessoa vai optar se ela quer fazer por pacotes, certo? Ou pessoa, cursos individuais, então fica à vontade. A pessoa pode fazer mais de um curso. Sim. Ela não tem que fazer. O Antônio Cláudio vai fazer um curso, eu posso escolher dois, três cursos e fazê-los tranquilamente. Sim, ele não há necessidade de esperar a formação de turmas, certo? Ah, ele vai fazer com o horário disponível para ele, certo? Ele vai adaptar, nós adaptamos ao horário do aluno. Eu, por exemplo, eu só posso na parte da manhã, aí vocês vão... Sim, nós vamos atendê-lo naquele horário. Tá, e eu não preciso ficar esperando, só daqui 2 meses, porque a gente precisa de mais 5 alunos, não tem nada disso. O início é imediato. Ah, perfeito. Certo? Perfeito. Curiosidade minha, qual que é o curso mais procurado, ou os cursos mais procurados, é que a pessoa mais procura na MC Informática? Então, ultimamente, capacitação profissional, certo? Nós temos técnicas em venda, auxiliar administrativo, secretariado, web design. Agora, esses são os mais procurados. Nós temos a informática também. Que também deve ser. Também, mas aí nós temos todos os cursos de informática, Windows, Word, Excel. Mas aí nós damos um treinamento, muitos procuram já específico na área. Por exemplo, eu preciso de ter noção de alguns documentos. No meu serviço eu preciso trabalhar com isso. Então nós preparamos a pessoa de acordo com a necessidade dela. Ah, dentro do Excel eu preciso aprender a fazer um filtro, preciso... Mas aí já é algo mais particular da MC Informática. Sim. Mesmo, não é mais Não. É. A metodologia Advance, ele disponibiliza os cursos e nós adaptamos para a realidade nossa. Sim, para a nossa realidade da cidade. Ó, tem um aluno aqui mandando um abraço para você. Fui aluno da Maria Célia em 97, aprendeu datilografia. Não sei se foi, não, tô brincando. É a Andréia Fátima Rodrigues. Né? Sim. Tá parabenizando você aqui. Obrigada. Lá em 97. Um abraço, Andréia. Quantos toques a Andréia dava por minuto? Conta pra gente aí, Andréia. E sobre os horários que você falou, né? Nós temos horário de disponibilidade a partir das 9 e depois até as 8 da noite. Mais uma curiosidade minha, a questão das avaliações, Maria Célia. Uhum. Como é que é feita essa questão das avaliações? Então, as avaliações, nós fazemos avaliações práticas, certo? E procurando avaliar de acordo com o mercado de trabalho. O que precisa hoje? A pessoa precisa saber formatar um texto, certo? Se ele já estiver no mercado de trabalho, ele está na faculdade, ele precisa formatar um TCC ou os trabalhos de acordo com as regras da BNT. Tá. Certo? Então, nós sempre procuramos avaliar nesse sentido, tá? A pessoa ainda não está inserida, aí nós fazemos... O curso acaba sendo meio que particular para a pessoa. Sim, é isso que nós procuramos fazer. Não é um curso genérico. O mesmo curso que você dá para mim, Antônio Cláudio, vai dar para uma outra pessoa, não. Ele está em fase escolar. Hoje ele precisa fazer apresentações. Sim. Então nós lançamos um tema, treinamos ele a fazer essa apresentação. Entendi. A procura hoje pelos cursos é muito grande, Maria Célia? Sim, como eu já disse, geralmente, hoje nós estamos dando mais ênfase em capacitação profissional, certo? Sim, sim, as pessoas, eles sentem necessidade de se capacitarem cada vez mais. Certo? Então nós sentimos isso, tem sede de conhecimento. É. As pessoas realmente estão a fim de aprender. Sim, e querem que aprender. Eles já chegaram na conclusão que só se capacitando ele vai ter a chance de crescer. Eu fui lá na MC Informática, fiz o curso que eu desejava, peguei meu diploma. A minha chance de ingressar no mercado de trabalho com lá um diploma, né, com um curso da MC Informática, é melhor? Olha, como eu já disse, com certeza, né? Aproximamos o máximo, como eu já disse, da realidade do mercado de trabalho. E a empresa já faz 24 anos, estamos já indo para 25 anos no mercado. Tradição, né? Já é tradição. Então é mais fácil, com certeza, dele conseguir ter essa chance. Eu acho interessante, sim, às vezes as pessoas recebem currículo, certo? E me ligam. Ou se não, contratam alguém e dizem, eles fizeram um curso na MC Informática. Isso é um orgulho também, claro. Porque sabe o nível de responsabilidade também que nós temos com os alunos. Qual que é o grande diferencial da MC Informática? Bom, os cursos são individuais e 100% práticos, certo? E os preços são acessíveis também, que hoje com essa crise, nós temos que analisar. Você citar isso, porque eu acho que às vezes, mas é muito caro. Não, nós preocupamos em fazer um preço acessível. Então, esse atendimento individual também ele é muito importante, porque tem não os jovens, né? Porque os jovens hoje já nascem mexendo no computador. Já nasce com o celular. Sim, na mão. Inclusive eu tenho uma netinha que já fica lá com o celular, já brincando, dançando. Mas nós procuramos dar o atendimento individual e sanar aquela dúvida particular dele. É. Certo? Nós tomamos esse cuidado. E sempre procuramos encaminhar o aluno para o mercado de trabalho, principalmente o primeiro emprego. Acho que tão difícil, né? Eu acho. Assim, não, é impossível. Sim, mas precisa mesmo, de um empurrãozinho, né? Pessoal, geralmente as empresas querem uma pessoa com mais experiência, né? E quem está ingressando agora no emprego tem uma certa dificuldade. Sim, com certeza. Com essa indicação fica bem mais fácil. Ah, ajuda. E eu preocupo sempre me atualizar, especializar, trazer sempre cursos novos para a cidade, né? E agora, por exemplo, nós temos logísticas empresarial, que são itens muito importantes, auxiliar de farmácia, o comércio eletrônico, AutoCAD. O comércio eletrônico, ele vai ter passo a passo como ele pode montar uma página da internet e montar um comércio. Ele pode ter um serviço, você entendeu? E outro, e um paralelo, como exemplo, o comércio eletrônico. E nós também, como eu disse, sempre eu preocupo em trazer cursos novos para a cidade e em breve estaremos também oferecendo curso preparatório para o Enem. Ah, certo? Agora. Acredito que final de junho, início de julho, nós já estamos oferecendo lá. Já. Final de junho agora? Final desse mês então já? Sim, é. Para falar lá na MC Informática, qual que é o número? 3555-2222, WhatsApp 8808-2222. Pode mandar mensagem lá, que vocês respondem. Desculpa, esqueci de pôr o 9. E 988-78-3231 também. Pessoal, pode mandar mensagem pode, lá, pode. Que vocês vão estar tirando todas Sim. as dúvidas. Se a gente não tirou alguma dúvida aqui, já com aproveite certeza. E mande lá no Zap Zap da MC Informática. Certinho. Maricele, obrigado aí pela sua participação. Obrigada, viu? Antônio Cláudio, pela oportunidade também. Pessoal, queria muito que você viesse aqui ao programa para tirar essas dúvidas. Eu acho que tiramos todas as dúvidas. Quem ainda ficou com alguma dúvida, pode procurar a MC Informática, que está aqui na Quintino Bocaiúva, né? Sim. Qual que é o endereço lá? Quintino Bocaiúva. 544. Ou não. É ao lado da CNA. Ao lado da CNA. Tá, obrigada, Antônio Cláudio. Uma agradeço, boa tarde, viu? A todos os ouvintes. Eu que agradeço, Maria Célia. Obrigadão pela sua participação. Vou fazer um intervalo comercial. A gente segue no Expresso daqui a pouquinho. Programa Expresso.